Olá, seres humanos, eu sou o Meister Atsok e esse é mais um Impressões. Esse é um formato novo que a gente está experimentando, estamos colocando em teste para ver como que vai sair, como que vai ficar. Porque quem sabe, quem acompanha, sabe que tudo que a gente posta geralmente é sempre em texto, análises, impressões e dissertações. E agora a gente tá querendo ver um formato novo, mais simples, para poder falar, dialogar com vocês. A gente espera que vocês gostem. Esse é o Impressões. Para quem não sabe, o Impressões é um tipo de postagem em que, logicamente, a gente dá as nossas impressões sobre determinada obra. Então, não é uma análise em que a gente pega todos os aspectos importantes daquilo, que a gente pega como foi feito, os personagens, quem fez, como fez, as ideologias e etc. A gente desenvolve um texto em cima disso. Não, não é isso. Não é um dissertando em que a gente pega uma parte daquilo, um assunto e fala, um assunto geralmente em aberto, são impressões, então apenas nossa visão superficial sobre aquela obra. No caso, hoje vou estar falando para vocês sobre Sense8 ou Sense8, é a nova série do Netflix que tem feito bastante sucesso, muita gente está falando, e agora eu vou passar para vocês, eu, Meister Atsok, minhas impressões para vocês sobre Sense8. Roda a vinheta. Bom, pra quem não sabe, Sense8, como eu já disse, é uma série feita pelo Netflix com a produção de nada menos que os irmãos Wachowski. Pra quem não sabe, os Wachowski são os mesmos irmãos responsáveis, são dois irmãos responsáveis pela trilogia Matrix. O que, assim, não é lá essas coisas. Não, lógico, eu também gosto de Matrix. Mas, porém, se a gente for analisar, Matrix só é bom mesmo, genial, no primeiro filme. Depois disso, eles não fizeram muitas coisas boas. Pra mim, o melhor filme que eles conseguiram lançar foi aquele A Viagem, Cloud Atlas, que, inclusive, tem a mesma temática que o Sense8, que fala sobre várias pessoas, a diferença em que são várias pessoas interligadas por épocas diferentes. Então, tem um cara no passado, um cara no presente, entre aspas, né? No, mais ou menos nos dias atuais e no futuro longínquo. Mas eu tava meio receoso antes de conferir como que ia estar essa série, porque pra mim eles não têm um histórico bom. Pra mim, toda coisa que lança é sempre a mesma coisa, dos mesmos produtores, dos mesmos criadores, roteiristas e diretores de Matrix só. Mas eu devo admitir que eles conseguiram fazer algo muito bom. A série, já devo falar primeiro que a série é muito boa. O interessante do Sense8 é que ele usa de uma ideia que já é clichê, sabe? É aquela coisa, você tem diversas pessoas e essas pessoas, elas se conhecem, se interligam e precisam salvar o mundo. Então, essa ideia já foi bem usada várias vezes, quem não se lembra do Heroes aí? Então, a ideia inicial dele não é original, eu devo falar isso, não é original. Interessante é como eles desenvolvem em cima disso, porque é uma coisa clichê, várias pessoas diferentes precisam salvar o mundo de um vilão, e o foco principal não é o vilão no Sense8, o foco principal não é o mistério em si, sabe? Ele conduz esse mistério do que são os Sense8s e dessa, tem uma organização que está atrás dele, isso conduz, ajuda a conduzir, mas o principal foco são os personagens. Então, isso é simplesmente uma ferramenta para poder desenvolver os personagens. E eu devo falar que os personagens são ótimos. São 8 pessoas, lógico, Sense8, 8. E essas 8 pessoas, eu nunca imaginei que 8 protagonistas conseguissem ser desenvolvidos tão bem, sabe? Que nem você tem séries em que não existe um protagonista, tipo Game of Thrones. Game of Thrones não tem um protagonista. Então, ele vai desenvolvendo, ele consegue desenvolver várias pessoas ao mesmo tempo. E isso é interessante, mas ela consegue fazer isso por não ter protagonistas. Então ela não se apega a nada. Agora, o Sense8, ele tem protagonistas. Ele tem 8 protagonistas. E ele consegue desenvolver muito bem. Não deixa ninguém de lado. E isso é interessante. É, o entrosamento também entre eles, conforme eles se conhecem, é muito bom. O que é bom se analisar também, uma impressão minha que eu tive, é disso, da relação entre os seres humanos ao redor do mundo. Porque o que encanta no Sense8 é a diversidade cultural. Porque é muito interessante você ver uma menina que é da Irlanda conversando, sei lá, com uma indiana. Você vê as manias de cada um, sabe? Ao mesmo tempo, como cada um tem os seus problemas ligados à sua própria cultura e o que acontece ao redor deles, e como eles são diferentes, sabe? Como a cultura deles pode mudar tanto uma pessoa, e ao mesmo tempo, como eles são tão iguais. É disso que se trata essa série. Como seres humanos, ao mesmo tempo, apesar de tudo isso, tem os mesmos anseios, desejos e temores. Outro ponto que eu devo acrescentar é que a série também ela não se prende em ser um drama, uma comédia e etc. Eu acho que o máximo que ela talvez se prenda é ser meio que uma aventura, né? Que tem essa coisa da perseguição e tal, da organização a eles. Mas ela não se prende em nada e isso é muito bom. Por causa que você tem elementos de comédia, sabe? Tem momentos em que a comédia é usada e ao mesmo tempo o drama tá acontecendo, sabe? Então ela não precisa dizer que é isso ou aquilo. Ela não precisa seguir uma coisa. O que me chamou a atenção também, além disso tudo, que eu achei interessantíssimo, mas que eu acho que talvez seja o maior ponto alto da série, é a fidelidade com a humanidade dos personagens. Como assim fidelidade com a humanidade? Os personagens, eles são muito críveis. Geralmente, você pega uma história, e essa história ela tem um drama muito forte, exagerado. Ou você pega uma história que ela é um drama, qualquer coisa do tipo, e ela tem um drama muito fraco, ou senão muito, muito meloso. O Sense8, ele não tem isso. Ele é muito crível. Então, os personagens, eles são boas pessoas, mas eles têm um pouco de maldade neles. E, ao mesmo tempo, o drama deles é real. Não é uma coisa exagerada e, ao mesmo tempo, não é uma coisa melosa. É real o que acontece com eles. E a fidelidade que eles têm com os personagens, você consegue se identificar ali nas telas. Sobre a parte sexual também, eu acho muito importante dizer, porque é um tema muito recorrente. Se não um dos principais também, porque ele aborda coisas como homossexualismo, diferenças de gêneros. O ponto principal que ele acaba abordando é o amor em si. E ele fala do amor de diversas formas, sem fronteira nenhuma. Então, ele fala do amor convencional, que é, no caso, o policial com a menina. Ele fala de um amor mais diferente, que é a indiana com o cara que é da Alemanha. Isso é muito interessante, porque geralmente, quando vão representar isso nas telas, eles tendem a exagerar bastante. E lá não tem frescura nenhuma, é tudo direto, é bem seco. O sexo também, pra quem tem um pouco de frescura talvez, não diria nem frescura, mas é sensível a isso, então talvez não vai gostar, porque tem bastante cenas de sexo, mas essas cenas de sexo, cenas de amor em si, eu acho que é a série mais fiel, mais realista possível. Não tem aquela coisa visual exagerada, aquela coisa de mostrar algo fantasioso. Não, ele é bem simples e eu gostei muito disso. O bom também, que como eu disse, ele desenvolve os personagens e os personagens são bem diferentes um do outro. Ao mesmo tempo que todos são boas pessoas e todos têm os seus problemas que são bem parecidos, eles são bem diferentes. Então, você tem 8 personagens, o primeiro que é o Cafius Van Damme, que eu acho que é o personagem preferido de todo mundo, quase todo mundo, pelo menos. É um rapaz, um adolescente, né, que vive em Nairobi, na África, e ele vive num lugar bem pobre, sabe, é tipo uma vila. E, ao mesmo tempo, ele tá tentando seguir a vida, ajudar a mãe dele que tem AIDS, ao mesmo tempo ele tenta não se envolver com as coisas erradas, o que é quase impossível, visto o que acontece ao redor dele. É legal ver o desenvolvimento desse personagem em si, por causa que ele acaba recebendo ajuda de outras pessoas ao redor do mundo, mas você vê, se você for analisar, o Cafius é o mais sábio de todos, e ele talvez não tenha nem metade do que os outros personagens têm. em termos financeiros, em termos talvez de habilidades. E outra personagem também muito legal que eu gosto bastante é a Sam. A Sam, ela é filha de um poderoso empresário de Seoul, na Coreia, e ela luta kickboxing. Então, basicamente, ela é os punhos. Então, ela tem um aspecto muito frio, muitas vezes, mas aos poucos a gente vai conhecendo ela melhor. Ela é diferente também dos outros personagens, por causa que os outros você consegue identificar logo de cara, entender. A Sam não. A Sam, ela se mostra uma pessoa bem difícil de você perceber quem ela é e entender. Mas aos poucos, você, somente pelas expressões, você vai entendendo o que acontece, o que ela tá passando. Tem a Nomi, que claramente é... Acho que um dos irmãos Wachowski, eu não sei quem, mas que é transexual, se baseou ali, se colocou muito de si, dá pra ver. Muitas vezes nós temos muito foco na Nomi. A Nomi é uma hacker que é uma transexual lésbica que vive em São Francisco. Eu particularmente não gosto muito dela, da Nomi, mas isso é opinião pessoal. Não gosto muito dela. Eu acho que às vezes as situações dela, que ela é colocada, às vezes soa muito forçada pra mim. Mas ela é interessante, por causa que ela, pra mim, ela serve só pra mim, mais pra abordar a parte mais de diferenças de gêneros e etc. Mas diante dela, dentro do grupo dos Senses, eu não, particularmente, não vou muito com ela, sabe? Pra mim, tanto faz. Temos a Kala também, que é uma farmacêutica e de Mumbai, na Índia, claro. E eu também não gosto muito dela. Eu acho que pra mim ela é muito bestinha, a Kala. Mas ela aos poucos ela acaba tendo um desenvolvimento legal depois. No começo ela é meio que jogada, sabe? Mas depois você entende quem ela é, o que ela passa e etc. Mas pra mim também eu não ligo pra ela. Pra mim eu acho que poderia ter criado um personagem mais interessante pra mim. Mas vamos ver na segunda temporada. Em termos técnicos é ótimo, desenvolve muito bem. Mas em opinião pessoal eu não gosto dela. Temos a Riley, que é uma DJ islandesa que tem um passado conturbado e tá em Londres. A Riley, eu gosto muito dela, eu acho ela muito interessante, apesar de algumas vezes ela fazer besteira, mas eu acho ela muito legal pelo modo simples dela, é algo parecido com o Van Damme, sabe? E os acontecimentos, eu vou tentar falar aqui pra vocês sem dar nenhum spoiler, mas os acontecimentos que vão acontecendo com ela são muito bons, apesar de eu não gostar dela ser usada meio que como isca, entre aspas, né? Além da Riley, que é uma DJ, no caso a parte de música, né? Nós temos o Wolfgang, que é basicamente um bandido de Berlim, né? Mas ele não é um simples bandido, ele é daqueles que entra na casa secretamente e limpa o cofre da pessoa. Então ele é meio que envolvido com a máfia e etc. Ele é um ótimo personagem também, acho que ele merecia ter mais cenas. Mas eu fiquei satisfeito com o que aconteceu com a trama inteira dele. Depois dele tem outros personagens, que é o Lito Rodrigues, que pra mim é o personagem que eu mais gosto. Depois do Van Damme, lógico, né? O segundo que eu mais gosto, que é um gay não assumido. E ele é ator de telenovelas na cidade do México. É interessante ver a história dele, porque lida muito com... Acho que o Lito em si lida melhor com essa parte sexual do que a Nomi. Pra mim, o desenvolvimento dessa parte homossexual dele é melhor, na minha opinião, é melhor do que a da Nomi. Mas não melhor, eu digo mais interessante. Depois dele temos o Will, que é o mais normalzinho de todos, né? Diante de tudo isso, é o mais normalzinho, eu digo, mais simples. Ele não vive na África, ele não é empresário, não é indiano, farmacêutico, ele não é gay. Ele é um simples policial de Chicago. Pra mim, de todos, foi o mais fraco. Em termos de desenvolvimento, ele foi mais simples. Mas a série também dá uma característica pra ele, consegue mostrar bem quem ele é. Mas eu sinceramente, tudo isso precisa de uma segunda temporada. Todas as coisas que eu tô falando são, novamente, opinião pessoal. A série tecnicamente é ótima, visualmente é linda, o roteiro também está ótimo, mas fica pontas abertas, pontas soltas, em que você precisa de uma segunda temporada pra poder resolver isso. Bom, diante desses personagens, eu acho que o ponto fraco que fica em tudo isso é a organização em si. Porque a série, ela precisa dar foco em todos os personagens, são muito personagens, precisa mostrar quem eles são, desenvolver eles, mostrar o meio que passado deles, o contexto em que eles estão inseridos, contar a história deles. Então, ela acertou em se focar neles. O problema é que, para eles estarem juntos, precisa de um impulso. E esse impulso é a organização maldita que tá indo atrás deles. Que é um... acho que isso não é spoiler, mas é um sense, um desses caras é um senses que traiu a própria espécie. Ele caça outros senses, outros senseites. Então ele tá caçando os nossos heróis. E isso só ganha desenvolvimento lá pros últimos episódios, em que a trama fica mais eletrizante. Então... pra mim, esse foi o elo fraco de toda a série. Porque o vilão eu não gostei. O vilão é muito caricato pra mim. Eu simplesmente achei ele bem fraco. E as maldades que ele faz, sabe? Foi muito característico, sabe? Me lembrou Heroes. Heroes naquela parte em que começa a ficar muito Sylar é do mal. Sylar vai roubar o seu poder. Então, eu acho que faltou. Mas isso, novamente, é algo que pode ser facilmente resolvido na segunda temporada. Então, por enquanto, essa organização, no caso, Sussurros, né, que é o Sensei que quer matar a própria espécie, ele simplesmente não faz muito sentido pra mim. A participação dele foi muito corrida e muito fraca. E o único elo ruim, sabe, de tudo isso. Mas acho que eles acertaram em deixar o foco nos personagens principais. E se fizerem uma ótima segunda temporada, que eu sei que vão fazer, podem resolver tudo isso, todas essas pontas soltas. Bom, uma conclusão, Sense 8 é uma ótima série, que eu recomendo muito pra vocês assistirem, mas vão assistir de cabeça aberta, sabe? Porque ela trata sobre temas que necessitam serem falados, então ela não é simplesmente uma série de heróis, em que o principal são os poderes e o supervilão. Não, o principal são os seres humanos. Porque você não precisa de ferramentas, de colocar um cara super poderoso contra outro cara super poderoso pra isso. Não, as histórias comuns do dia a dia, essas histórias, se bem contadas, elas interessam e formam um ótimo enredo. E é isso que Sense 8 faz. Espero que eu não tenha falado demais. É a primeira vez que eu tô gravando aqui nesse formato. Se você gostou, comenta aí, dê sua opinião. Se você não gostou também, o que você acha que precisa melhorar. E é isso, assistam Sense 8, virou impressões / recomendação. E reflitam sobre tudo que eu falei aqui e nos falem depois. É isso, curta a nossa página no Facebook, facebook.com/divisão42. Veja nossos outros posts, nós vamos estar colocando aqui os posts relacionados. E é isso, muito obrigado e falou. Much too dark to see.